espírito. Às vezes tô em coma, pensamentos aleatórios daquilo que me assombra, mas lembranças positivas vêm à tona. E vindo pra melhorar, não atrapalha, sempre soma. O espírito querendo sintonia com a alma e gerando a sincronia. Com certeza a mente fala, e se fala, vou escrevendo cada verso, cada palavra aqui se torna um alicerce. Um pensamento é onde eu me escondo, é onde tenho certeza, é onde me questiono. São noites longas virando a madrugada, e a mente viajando no universo de palavras. Um quarto trancado, e a mente liberta, o corpo cansa, e as ideias ficam alertas. Vejo que nem tudo é como parece, tem vez que simplesmente a poesia me escreve. Uma simples caminhada, um rolê na praça, ou na madrugada parado sem fazer nada. Eu leio, escuto, escrevo, jogo fora os desacertos. Quando percebo os erros, tiro vantagem até no medo. Quase nada passa despercebido, difícil é quebrar meu raciocínio. Esse é o ar que eu respiro, encontro ponto de equilíbrio. Lendo, escutando e escrevendo me edifico. E é só olhar pro livro e já me sinto seduzido, pois o livro é o corpo e a leitura o espírito. E cada leitura exerço meu ponto crítico. Com assunto questionado fico mais esclarecido. O entendimento aqui pesa feito chumbo e tudo se encontra entre a caixa e o bumbo. O coração pulsando e a batida expulsando os sentimentos em palavras, vai se concretizando. Sensações extraídas do interior, o beat bate tanto que você nem sente a dor. Trilha sonora da vida de um sonhador ou um trabalhador sem um futuro promissor. Realidade vivida no dia a dia sempre combinou com um ritmo e poesia. E não importa nada do que eu vou fazendo, eu ando sempre lendo, escutando e escrevendo. Numa simples caminhada, um rolê na praça, ou na madrugada parado sem fazer nada. Eu leio, escuto, escrevo, jogo fora os desacertos. Quando percebo os erros, tiro vantagem até no medo. Quase nada passa despercebido, difícil é quebrar meu raciocínio. Esse é o ar que eu respiro, encontro ponto de equilíbrio. Lendo, escutando e escrevendo me edifico.